CBN Entrevista, neste sábado eu recebo aqui no estúdio da CBN uma presença feminina, que aliás é a única vereadora da cidade de Foz do Iguaçu. Os outros 14 companheiros de Câmara Municipal são todos do sexo masculino. Ela que está pela primeira vez também na Câmara aqui de Foz do Iguaçu. Vou conversar com a Anice Najib Ghazawi, ela que é advogada, filiada ao PT, e vai nos falar um pouco a respeito de sua trajetória, de suas perspectivas para o mandato e tudo que envolve a política aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Anice. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, bom dia a toda a população iguaçuense da região. Para você chegar ao poder aí nessa eleição agora em outubro, foi uma surpresa? Afinal, foram mais de 2 mil votos, né, recebidos? Foi uma grata surpresa, foi fruto de um grande trabalho. Nós estávamos buscando essa conquista, essa vitória, e graças a Deus que nós conseguimos passar para esses mais de 2.400 pessoas um voto de confiança, e essas pessoas no dia 7 de outubro nos consagraram vereadora. E a sua primeira vez na Câmara Municipal e também a primeira vez, não apenas aqui em Foz do Iguaçu, que uma mulher muçulmana consegue um cargo político eletivo? É, na verdade é a primeira vez que uma muçulmana chega a ser vereadora no Brasil e na América Latina, né? Isso para nós nos traz, além da responsabilidade que já temos com a população iguaçuense, além da responsabilidade que nós temos por ser a única mulher representante do sexo feminino na Câmara dos Vereadores, também nós estamos aí quebrando paradigmas, provando que a mulher árabe, com descendência árabe, a mulher muçulmana, ela tem condições também de se firmar na política. E quando as pessoas falam da Anice, vamos até fazer um perfil aqui, você é nascida em qual cidade? Eu sou nascida em Telêmaco Borba, no Paraná. Eu nasci em 1971, viemos a Foz do Iguaçu em 1980. Meu pai com 7 filhos e a mãe, mudamos para cá em fevereiro de 80. Aí meu pai teve mais um filho em Foz, então, meus pais, né? E hoje eu sou casada, mãe de 3 filhos, e aqui resido desde 80. Casada, mãe de 3 filhos, nessa relação todos os filhos mantêm também a cultura familiar, como que é? Sim, todos mantêm. E como na Câmara, em casa só tem homens, sabe? Eu tenho 3 filhos homens, meu esposo. A gente mantém a cultura árabe, mantém em casa também a cultura, os segmentos do Alcorão, seguimos a religião muçulmana, e eu tive um grande apoio da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas irmãs que foram guerreiras na minha campanha, dos meus amigos, dos meus filhos. Então foram essenciais para que essa conquista se concretizasse. E você, muito antes de ingressar na política, fez toda uma formação acadêmica, inclusive você falava fora do ar, é advogada? Sim, eu sou advogada, tenho o meu escritório jurídico constituído aqui no centro da cidade, advogada atuante, né? Estava atuando agora, vou me afastar um pouco do escritório para me dedicar exclusivamente ao legislativo. E de alguma maneira continua ligada a leis também, né? Porque atuando com advocacia ou fazendo leis na Câmara Municipal, isso também são até trabalhos correlatos, né? Como que você vê essa questão aí de trabalhar desta vez agora como legisladora em Foz do Iguaçu? Desafio muito grande pela frente? É um desafio muito grande, mas eu me sinto muito tranquila. Eu hoje presido a Comissão de Legislação e Redação, uma comissão que é extremamente, todos os temas são jurídicos, e tem me dado e essa minha formação acadêmica, essa minha formação técnica tem me dado toda uma tranquilidade para estar, inclusive, nos 8 primeiros projetos que já foram analisados, além de presidir 7 das comissões reunidas, eu fui a relatora dos 8, então isso me dá uma tranquilidade para poder analisar, avaliar e discutir com os colegas vereadores e observar alguns vícios já de origem no projeto e estar discutindo, debatendo com mais propriedade. É também um trabalho árduo, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que é só botar em votação ali, os vereadores dizem sim ou não, aprovam e fica por ali, mas há todo um trabalho de bastidores por trás e que aos poucos Você está descobrindo também? Sim, com certeza. O trabalho é muito mais dos bastidores do que da própria sessão no dia da votação. Nós, todos os projetos são analisados, artigo por artigo, inciso por inciso, alínea por alínea, inclusive a gente costuma brincar todas as vírgulas, como a vírgula pode mudar todo o significado, e a interpretação errônea de uma lei, ela pode causar danos em vez de causar benefícios à população. E a gente tem que analisar também todo o impacto, desde o impacto financeiro que isso vai gerar no município, desde o impacto social, desde a viabilidade, porque você não adianta colocar leis que vão cair em desuso por falta de condições de viabilizar a sua correta adequação ao mundo que nós vivemos hoje. CBN Entrevista, neste sábado eu converso com a vereadora Anice, do PT, aqui em Foz do Iguaçu, ela que é a única mulher na atual legislatura da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Também nos falava no primeiro bloco aí que foi a primeira mulher muçulmana da América Latina, inclusive, né, Anice, a assumir o cargo de vereadora, e isso acontece aqui em Foz do Iguaçu, que não por acaso tem aí uma grande colônia de origem árabe aqui na cidade. E nós vamos falar agora nessa parte um pouco a respeito da própria Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Estamos ainda no mês de janeiro, mas já tivemos nessa semana até mesmo sessões extraordinárias no Legislativo aqui de Foz do Iguaçu. E eu pergunto para a Anice, porque a gente acompanha sempre o trabalho na Câmara Municipal, mas estar fora é uma coisa, já estar dentro é outra, completamente diferente com relação a bastidores que você colocava, né, que é uma das principais tarefas. As principais tarefas acontecem justamente nesses estudos, conversas, debates. Como é que está sendo essa experiência e esse contato com o Legislativo já nessas primeiras semanas desse mandato de 4 anos? Essa experiência está sendo muito positiva. Nós estamos nos reunindo quase que diariamente para discutir projetos nas reuniões e comissões reunidas. E tem sido bastante trabalhosa, até porque é muito criteriosa e a gente tem que analisar ponto por ponto. Então, não podemos deixar alguma coisa que paire alguma dúvida. E caso haja alguma dúvida, a gente pede para rediscutir, e a equipe tem que se esforçado muito para que a análise feita no conjunto seja sempre positiva para a população iguaçuense. Aliás, o teu trabalho ele acaba sendo mais intenso ainda, porque você ocupa também uma das posições na mesa diretora já da Câmara Municipal, né? Sim, hoje eu sou a primeira secretária da mesa diretora e acabamos também tendo um pouquinho mais de trabalho, mas a gente está muito contente com o trabalho, está muito feliz. Estamos, assim, dando o máximo para que conseguimos fazer uma boa gestão aí nesses 4 anos de mandato de vereadora Anice. Você se elegeu pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PT na legislatura anterior tinha ficado ausente, não tinha conseguido eleger nenhum vereador. Já nessa Câmara Municipal tem você e mais o Fernando Duzzo, ou seja, 2 vereadores eleitos pela legenda. É um renascimento também do PT aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Eu acho que é um reencontro do PT, do PT municipal com a Câmara de Vereadores. É muito importante a participação política dentro de uma expressão política do partido. Ela principalmente se faz quando você tem uma representatividade dentro da Câmara ou de outros órgãos ou entes políticos. E para nós está sendo muito importante isso. E o PT, hoje, ele tem uma expressão muito forte a nível federal, tem uma participação também direta e indireta no governo estadual. Nós temos a Itaipu aqui também, que ela acaba refletindo em toda a região, tem colaborado muito com vários projetos. E o PT, nada mais justo também, que a população acabou reconhecendo aí a importância do PT, também elegendo 2 vereadores. Ser uma vereadora do partido, que é justamente o partido da presidente Dilma Rousseff, sendo uma vereadora mulher ainda nesse contexto partidário, isso ajuda de alguma maneira até no diálogo com as esferas superiores? Sim, com certeza. Ser mulher e ter uma presidente mulher, ter uma primeira ministra mulher, que é a nossa ministra Gleisi Hoffmann, que é eu costumo dizer que é a minha madrinha política, que me convidou para entrar no PT. Então, isso acaba, de um lado, ajudando e, de outro, também aumentando a nossa responsabilidade. Até porque a expressão feminina na política, ela ainda é pequena em relação à dos homens. no modo geral, em todos os âmbitos, mas já estamos conquistando os maiores espaços. Exemplo disso é a nossa presidenta e a nossa primeira-ministra. E nós estamos assim, com um bom relacionamento com o nível federal, tanto que nós estamos já não só com políticos do PT, mas com políticos que são de outros partidos, trazendo parcerias e angariando verbas para que venham a somar com Foz do Iguaçu. Agora, uma discussão que sempre se tem justamente com relação à participação da mulher na política, velha discussão de gênero que acontece dentro de casa, inclusive, né? Mas o que a mulher pode fazer de diferente, o que um homem não faz, que uma mulher faz na política? E a gente sabe, historicamente, que, né, embora pregue-se a igualdade entre gêneros, mulheres, às vezes, enfocam em algumas áreas e homens acabam enfocando em outras. O que que você avalia que pode ser até uma característica, um sinal dessa mudança trazida pela maior presença feminina nos legislativos como um todo? Bom, como advogada, nós vivemos experiências no mundo jurídico, no dia a dia, em relação a segurança da mulher, a confiabilidade de uma mulher estar buscando muitas vezes uma mulher para discutir problemas jurídicos ou penais. Exemplo, a Lei Maria da Penha, a exemplo é a questão da Delegacia da Mulher, exemplo é a Casa da Mulher. Então, muitas vezes as mulheres se sentem mais amparadas em buscar uma mulher para tentar resolver um problema do que um homem, em todos os âmbitos, não só. E na Câmara dos Vereadores, eu acredito que não é diferente também. Hoje, tendo uma mulher lá dentro, dá uma certa segurança para as mulheres que queiram buscar. Algumas não se intimidam em estar buscando um apoio masculino, mas muitas acabam se intimidando. Então, nós estamos ali de braços abertos para atender toda a população, seja ela feminina, masculina, seja ela jovens, nós estamos ali para atender toda a população iguaçuense. Mas, com certeza, o gabinete da vereadora Anice ficou com uma marca feminina. Então, ali é o caminho da mulher. Então, a mulher que quiser nos procurar, seja para qualquer problema, para nos dar também, opinar sobre algum projeto que ela esteja em mente, queira elaborar no nosso município, pode contar com a parceria do nosso gabinete e da vereadora. Agora, você citou que a mulher, sabendo que tem uma vereadora na Câmara Municipal, e é literalmente uma vereadora, infelizmente. O que acontece até com relação à participação da mulher, que ainda é pequena em muitos partidos aqui em Foz do Iguaçu? Falta, digamos assim, um certo empurrãozinho para que essas mulheres entrem de fato na política? O número ideal seria pelo menos a metade, né? Se não fosse a metade, 7, 6, esse seria o número dos sonhos para que nós tivéssemos uma Câmara realmente mista. Infelizmente, nós vemos que muitas vezes as mulheres não querem a política, ou outras vezes as mulheres até querem buscar o caminho da política, mas não sei o que acontece. Até porque, se a gente for fazer uma análise mais profunda, mais de 50% dos eleitores são mulheres. Então, o que que a gente tira dessa conclusão? Mulheres não votam em mulheres? Então, não sabemos ainda qual é o fator que não consegue, de fato, fazer com que a mulher consiga alcançar uma estabilidade, ou que consiga uma situação mais igualitária dentro da Câmara. Isso é geral, nós vemos que isso acontece a nível de Brasil. Infelizmente, é uma mulher, mas eu volto a colocar, é a referência feminina na Câmara. Agora, Anice, você falava integração até com outros poderes, a forma como pode ser feito um diálogo na Câmara Municipal. Você, inclusive, já trouxe aqui para Foz do Iguaçu um deputado para debater alguns projetos. E são projetos, inclusive, para o setor do turismo aqui em Foz? Sim, nós entramos em contato no mês de novembro de 2012 com o deputado federal João Arruda, o qual preside hoje na Câmara Federal a Comissão de Turismo. E, sendo Foz do Iguaçu um município turístico, uma referência turística, Brasil e Tríplice Fronteira, ele de pronto nos atendeu e nos concedeu uma agenda para janeiro. Estivemos com o prefeito Rini Pereira, agora em janeiro, e na sequência nos reunimos com o secretário de Turismo e já estamos providenciando uma verba para a revitalização do Marco das Três Fronteiras. Estivemos reunidos com o Jaime por duas vezes. O Jaime vai nos apresentar um projeto da revitalização com os custos e foi sugerido ao Jaime também, por parte da vereadora Anice, que incluísse nesse projeto o acesso ao Marco das Três Fronteiras, porque não adianta só você revitalizar um marco, nós precisamos ali também elaborar, que no projeto esteja também a acessibilidade, ou seja, o asfalto, a iluminação, e considerando também que a Avenida General Meira é um corredor turístico, que também nos coloque nesse projeto quantos pontos de ônibus estão tem ali, para que a gente também revitalize todos os pontos de ônibus ali, que a gente coloque pontos adequados, pontos turísticos, com, inclusive com informações turísticas à população, não só iguaçuense, mas a todos que buscarem, para facilitar essa comunicação entre os turistas e Foz do Iguaçu. Falando de propostas e prioridades, sempre quando um candidato está em campanha, né, é colocada ali uma lista, né, de propostas, de assuntos que, no entender do então candidato, podem ser aplicados durante o mandato. Daquilo que você propôs durante a sua campanha, o que você acha que, pelo menos, vamos falar num horizonte até curto, neste primeiro ano de mandato já dá para colocar ali no Legislativo aqui de Foz? Além do projeto da fortalecimento do turismo, nós também temos o projeto da ciclovia, que é vai sair um projeto casado também com o turismo, que posterior a isso a gente já está elaborando junto com a Secretaria de Turismo também, que haja o corredor da ciclovia, que seja no corredor turístico de Foz. Mas uma ciclovia adequada, estamos estudando, pedimos também para que a Secretaria, junto conosco, com o Jaime, porque a gente elabora esse projeto que a gente está providenciando, para estar encaminhando, porque recursos a gente já conseguiu para isso. Então, com o apoio do deputado federal, João Arruda, ele já nos garantiu o recurso já nos para a revitalização do marco e também para que haja a construção, para que haja a criação da ciclovia no corredor turístico. Outro projeto também, a vereadora Anice, é o fortalecimento dos clubes de mães. Nós, durante 12 anos, já fizemos vários trabalhos sociais nas comunidades, trabalhos voluntários. E hoje, Foz do Iguaçu, nós temos em torno de 80 clubes de mães e outros que estão por nascer, só que falta um incentivo. Então, nós queremos trabalhar com isso, focar na área social, até porque, sendo a única representante feminina na Casa de Leis, eu entendo que esse papel tem que ser assumido por mim também, e as mães estão me buscando, estão me procurando, não só por ter sido uma promessa de campanha, mas também por ser uma necessidade. Hoje, eu sempre digo, o Clube de Mães, ele deixou de ser um mera passatempo para ser um gerador de pessoas comprometidas, pessoas que se capacitem, mas sem precisar sair do seu bairro, sem precisar sair das suas casas, sem deixar seus afazeres. Muitas acabam cuidando dos filhos, dos netos, e acabam tendo essa uma ou duas vezes por semana condições de se profissionalizarem. Então é isso que a gente quer. Nós temos exemplos voluntários disso e já colocamos várias mães no mercado de trabalho, já levamos cursos de manicure, pedicure. Então, enquanto cidadã iguaçuense voluntária, a gente conseguiu capacitar mais de 40 mães, 50 mães por clube de mães, então acredito que como vereadora a gente tem uma obrigação bem maior de estar buscando cada vez mais essa capacitação. E isso já está acontecendo, nós já começamos as reuniões com vários clubes de mães, estamos fazendo um levantamento e estaremos buscando apoio junto ao Provopar e também à Secretaria da Família para que venham a se somar, porque a gente vai precisar do apoio do Executivo para fazer com que isso aconteça. CBN Entrevista neste sábado, eu estou conversando aqui na CBN com a vereadora Anice Najib Kazawi, ela que é do PT aqui de Foz do Iguaçu, é advogada, primeira mulher muçulmana a assumir um cargo de vereadora não apenas em Foz do Iguaçu, mas também no Brasil e na América Latina. Ela foi eleita com mais de 2.400 votos na eleição de outubro de 2012. E está falando conosco aqui a respeito também desta primeira experiência, primeiros contatos com a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e projetos para este mandato. Anice, no bloco anterior, antes de nós sairmos para o intervalo, você até mencionou a questão do relacionamento com o Executivo, né, que nós sabemos que na época de campanha, nós tivemos, dos 15 vereadores eleitos, 9 estavam em uma chapa, que foi a chapa do candidato Chico Brasileiro, que foi derrotado na eleição, e os outros 6 na chapa de Reni Pereira, que foi o candidato vencedor nas eleições para a prefeitura. Mas atualmente a configuração da Câmara é outra, inclusive. Nós temos ali uma até unidade, digamos assim, apenas um vereador, né, se decretando assim, declarando claramente como oposição, que é o vereador Newton Bobato. E como é que fica esse relacionamento entre executivo e legislativo, passada toda essa tempestade, digamos assim, de eleições e alianças partidárias? Bom, eu, Anice, vereadora do PT, não me coloco nem como oposição e nem como situação ao executivo, ao governo Reni, pelo contrário. O que eu me coloco é a favor da comunidade, da população iguaçuense, independente de quem votou e não votou na Anice. A eleição se encerrou no dia 7 de outubro e nas urnas foi consagrado prefeito Reni Pereira, e a partir deste momento os vereadores junto com o prefeito devem trabalhar em conjunto. Acho que Foz do Iguaçu merece o respeito de todos os políticos que se elegeram e também dos que não se elegeram, mas principalmente que chegaram aí, se elegeram e têm uma responsabilidade de legislar e também de administrar a cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos que mudar esse pensamento político no sentido de que, fui dessa base, então eu tenho que ser oposição e vou ser oposição. Não é assim que se funciona. Foz do Iguaçu merece, como eu disse, esse respeito. A população, ela merece que sejamos os melhores representantes políticos. A descredibilidade da em relação à política nacional, internacional, estadual e municipal é muito grande. A população hoje, ela olha os políticos e apontam, e realmente muitas vezes tem razão, porque a disputa, ela tem um período eleitoral. Acabou-se esse período, tem que se disputar o que fazer para melhor para esse bairro, para a cidade no conjunto. Então, estou ali na condição de vereadora, estou ali na condição de representante da população iguaçuense, estou ali na condição do que for bom para Foz do Iguaçu, eu vou aprovar, do que for bom para a comunidade, para a população, eu vou aprovar. E o que não for bom, o que não for, no meu entendimento, bom para a comunidade, também eu vou questionar. Então, hoje, o prefeito Reni, ele terá na vereadora Anice uma parceira, toda vez que for apresentado à Câmara dos Vereadores um projeto que seja viável, toda vez que ele recorrer a nós para ajudar a comunidade de Foz do Iguaçu. Caso contrário, também a gente vamos nos manifestar dizendo o porquê que não entendemos, não interpretamos que isso seja bom para Foz do Iguaçu. Então, acredito que a política tem que ser um mecanismo de encurtar caminhos. A Casa de Leis deve ser vista por nós, representantes, como a voz da população ali dentro. É esse o discurso que a gente faz quando vai buscar votos. Não pode se mudar o discurso. Não pode se dizer uma coisa para conquistar a confiança de uma pessoa e a hora que você está ali, você querer fazer diferente. Então, se eu estou ali hoje como representante da população iguaçuense, eu exijo que, respeitando a vereadora Anice, respeitando a posição da vereadora, estaremos respeitando também a posição da população. E neste caso, toda vez que vier alguma coisa para somar com Foz, nós estaremos apoiando. Agora, você citou realmente essa questão do descrédito, né, da população com relação não apenas a instituições, né, como é o caso Câmara dos Deputados, Senado, Câmara Municipal, mas também aos políticos como pessoas, né, pessoas públicas acabam muitas vezes tendo esse descrédito. É uma imagem bastante forte, não apenas no Brasil, mas também a gente nota que em todos os países aqui da América Latina isso acaba acontecendo. Como que você imagina que é possível fazer para reverter também isso? Até porque a gente até acompanha aqui em Foz do Iguaçu, eu acho que esse mês de janeiro foi atípico, né, com a participação em massa da população na Câmara Municipal. Geralmente não é assim. Como fazer também para que as pessoas percebam melhor as instituições e os integrantes dessas instituições e tenham uma participação mais ativa na vida política? Acredito que a transparência é o caminho para tudo. A transparência com humildade. Hoje, se você é um político, se hoje a Anice é vereadora, porque teve alguém que acreditou na Anice, teve alguém que votou na Anice, teve alguém que confiou na Anice. E o que eu devo a essas pessoas que votaram em mim, que me elegeram, é o respeito. Tenho que agir com transparência, os atos têm que ser transparentes, e atender a população. Não adianta só ser vereadora e na hora que a gente chega ali, conseguimos nos consagrar como vereador, agora virar as costas, fazer de conta que nada aconteceu, não atendesse, deixar de ver os anseios da população. Se fosse para ser dessa forma, eu não teria sido candidata e muito menos estaria aqui agora. Acredito que todos os políticos que queiram ser, que todas as pessoas que queiram se tornar políticos e pessoas públicas, elas têm que saber também não só dos seus deveres, mas também das suas obrigações. Então, temos obrigações com a comunidade e esse elo tem que ser feito através da transparência. Transparência que se consegue em todas as ações e também nas discussões, né, que tem que se levar em conta uma base mais plural possível. É, com certeza, tudo tem que ser muito transparente, temos que tornar público todos os nossos atos, desde pequenas a grandes ações dentro da Câmara de Lei, dentro da Casa de Leis. Nós devemos passar para a população essa segurança, essa credibilidade que com o tempo se perdeu e muito. Então nós temos que resgatar isso, resgatar a população que faça uma participação, desde os acadêmicos, buscar, convidar os acadêmicos, convidar a população que participem das audiências públicas, participem das sessões, que hoje está tudo no site, que busquem saber e que nos questionem. Não nos deixem sem questionamento. Questione os vereadores. Não importa se você votou ou não votou nesse vereador. Esse vereador hoje é representante da população iguaçuense. Então você tem que questionar, você tem que buscar informações. É um direito seu e um dever nosso passar isso para vocês. Então a população iguaçuense, ela tem que participar dessa forma. A população, ela tem um mecanismo de participação. Vamos usá-lo, vamos abrir as portas para todo mundo, vamos colocar da forma mais clara possível. Se a forma que está sendo colocada não está sendo clara, então vamos entender o que eles esperam dos políticos para que a gente tente harmonizar as informações, para que chegue até eles de uma forma clara, que dê condições de participar conosco. Conversei aqui na CBN, neste sábado, no CBN Entrevista, com a vereadora Anice Najib Ghazaoui. Ela que é do PT aqui de Foz do Iguaçu, está já no seu primeiro mandato, ocupando um dos postos na mesa diretora da Câmara Municipal. Anice, muito obrigado pela gentileza de sua presença aqui na CBN, neste CBN Entrevista. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Rádio CBN. Agradecer toda a população iguaçuense aí pelo tempo despendido e nos escutar um pouco. E provando que a população já começou a participar aí da política iguaçuense. Obrigada a toda a população. E esse programa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site, que é o cbnfoz.com.br. Nós vamos a uma rápida pausa na programação também. Daqui a pouco, na sequência, o repórter CBN em Rede Nacional. Já voltamos com outras informações para você aqui nas ondas da rádio que toca notícia.